de sair com os amigos pra beber e não chamei você, eu nem te avisei. Errei, eu disse que iria dormir, que estava cansado, não queria sair. Mas você nas redes sociais me viu bebendo todas e curtindo demais. Perdoa a brincadeira de mau gosto, perdoa se machuquei, te dei desgosto. Me viu bebendo tudo.